Estamos aqui na Assembleia Vicarial dos Círculos Bíblicos do Vicariato Suburbano, né? E esse ano foi muito especial porque nós tivemos a animação dos seminaristas, né? E eu estou aqui com o seminarista Fábio Escobar, né? Que vai falar um pouquinho para a gente de como é que está sendo essa experiência de estar aqui junto dos círculos bíblicos, né? Círculos bíblicos que são movimento, né? Que já tem mais de 50 anos aí em nosso vicariato. Uma experiência maravilhosa, uma experiência de estar com o povo de Deus. Foi com muita alegria que acolhemos o convite do Padre Nivaldo de estarmos aqui, tanto na animação, como na liturgia, como na acolhida, os seminaristas do Vicariato Suburbano, espalhados e atuando em todo o encontro. A alegria do povo daqui é surpreendente. Vem tocar no nosso coração mesmo profundamente e vem revigorar a nossa vocação e a nossa perseverança para um dia estarmos aqui celebrando para eles a Santa Missa.